Os Clones do Brasil. Mas o sucesso nosso. Abraço meu parceiro Ronaldo, Unidos Importados, tamo junto. Segura o coração. Portal do Arrocha. É um caso complicado, ela tem namorado e não quer separar. Quando não está com ele, pega o telefone para me ligar. É um lance diferente, um caso de novela, é muito perigoso. É um clima diferente, porque o proibido fica mais gostoso. Mas eu entendo ela, ela se apaixonou. Ela tem namorado, mas ficou comigo e ela gostou. Ninguém pode saber esse amor a três, porque diz o ditado, quem come calado come mais de uma vez. Mas eu entendo ela, ela se apaixonou. Ela tem namorado, mas ficou comigo e ela gostou. Ninguém pode saber com esse amor a três, porque diz o ditado, quem come calado come mais de uma vez. Eita! E esse é um caso real, viu? Quem tiver seu amor, que segure, meu filho. É um caso complicado, ela tem namorado e não quer separar. Quando não está com ele, pega o telefone para me ligar. É um lance diferente, um caso de novela, é muito perigoso. É um clima diferente, porque o proibido fica mais gostoso. Mas eu entendo ela, ela se apaixonou. Ela tem namorado, mas ficou comigo e ela gostou. Ninguém pode saber desse amor a três, porque diz o ditado, quem come calado come mais de uma vez. Mas eu entendo ela, ela tem namorado, mas ficou comigo e ela gostou. Ninguém pode saber desse amor a três, porque diz